E é isso aí, no ar, mais uma transmissão da Rádio Zerima, programa do lado de cá, volume 5. Isso aí que a gente tá ouvindo agora é o saxofone nigeriano Fela Kuti com Zombie. Vamos lá, Rádio Zerima.

isso aí, a programação agora continua com mais som instrumental. E pra quem acompanha aqui o programa do lado de cá, o som que vai rolar agora não é nenhuma novidade. O nome da banda é Hurtmold, que vai tocar pra gente Amarelo é Vermelho. Então ficamos aí com Hurtmold. ever occur. Goldilocks eating all the baby bear's porridge, thinking it's made for her, made for her. Goldilocks sleeping in the baby bear's bed, simply because she's tired, because she's tired. Goldilocks unaware of dangers ahead, her only guide's desire, it's desire. A pure belief, all free from detrimental swirl, completely natural, naive. She is the center of the world. Goldilocks running through the woods tonight. As she runs, her locks are getting darker. Goldilocks running with a right beside. So Goldilocks won't ever go visiting no bears again. Goldilocks sitting in the baby bear's chair. Doubt doesn't ever occur. Goldilocks eating all the baby bear's porridge, thinking it's made for her, made for her. A pure belief, all free from detrimental swerve, completely natural. Goldilocks running through the woods tonight. As she runs, her locks are getting darker. Goldilocks running with a right beside. So Goldilocks won't ever go visiting no bears. Goldilocks running through the woods tonight. As she runs, her locks are getting darker. Goldilocks running with a right beside. So Goldilocks won't ever go visiting no bears again. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go. Isso aí, rapaziada, os dois últimos sons que rolaram aí pra gente foram Betty Bell com Goldilocks, depois teve Amy Winehouse com Rehab, Billy Bell, uma norueguesa que gravou esse disco quase que todo sozinha no seu home studio, o dono da gravadora deu ela toda a liberdade pra fazer o disco que ela quisesse, e o que ela queria era isso, era produzir, gravar, programar, tudo. E o resultado foi isso aí que vocês ouviram, muito bom. E aqui no fundo tá rolando The Quantic Soul Orchestra com Dead Goose, On My Grave. E na sequência a gente vai ouvir outra cantora, Joyce Stone, que tem uma voz maravilhosa, um feeling, fica impossível de acreditar que ela gravou esse disco com 16 anos. E depois vem Edu Lobo com Zanzibar de 1970 no disco Serge Mendes Presents Edu Lobo. Então é isso, continue aí com The Quantic Soul Orchestra. Na sequência a gente vai ouvir Joyce Stone com Feel In Love. E lembre-se, 16 anos tinha, menina. Isso aí, no fundo rolando Quantic Soul Orchestra. E agora vai rolar Edu Lobo, ou melhor, Joss Stone, claro. Desculpa. Então vamos lá. Cheap time. Thank you.

tentei te dizer que não dava certo, você não viu. Agora é tarde, eu quero mesmo andar pra frente, ser mais esperto, mais bonito, inteligente. Eu quero mesmo estar na moda, fazer ginástica e andar de bicicleta. Isso aí foi Cassim Mais Dois, do grupo Mais Dois, qual fazem parte também Dominico e Moreno Veloso, que é filho do Caetano Veloso. Eles fizeram três discos, cada um levando o nome de um deles. E acompanhado tipo Mais Dois, tipo Cassim Mais Dois, Moreno Mais Dois e tal. Então o disco de Moreno Mais Dois é muito bom também, aconselho a todo mundo. E aqui, no fundo, tá rolando um loop, que é a introdução da música Young Bright, do grupo Midlake, que é uma banda texana formada em 2001, e o pessoal se conheceu na Faculdade de Música do Texas. Eu assisti a uma entrevista com um vocalista e perguntaram a ele se o fato dele ter estudado música ajudava na hora de compor e tal. Ele respondeu de uma forma muito legal, que as músicas dele realmente são bem simples harmonicamente. Daí ele falou que o lance era esquecer todo o perfeccionismo aprendido na escola e compor o que ele realmente queria ouvir, mesmo se a música tivesse apenas dois acordes. E é isso mesmo, uma das músicas dele mais bela, que eu acho, possui apenas dois acordes, mas são os acordes, né? Mas é isso aí, pra quem curte esse tipo de som, aconselho a ouvir também o primeiro disco deles, o Bandman and Silver Cock. E na sequência a gente vai curtir Caetano Veloso, o seu mais recente disco, que me deixou espantado, pois é muito bom. E depois do Caetano vai rolar Wilco, com um disco que não consigo mais parar de ouvir, que é o Sky Blue Sky. E é isso aí, pra quem não sabe, a Rádio Zelima tá sendo transmitida aí pela Freak Radio, então deve ter vários gringos aí ouvindo The Gringos, and for the gringos we have to speak English, and I know that I suck on my English, but we can try, and sometimes come some word in German or whatever. But yeah, this is Radio Zerima, and you are listening do lado de cá, programa The Side of Here, or I don't know, but ok, vamos lá galera, vamos continuar então, vou deixar rolar o som do Midlake, e a gente vai continuar com a Rádio Zerima. Então gringos, we're gonna hear Midlake, ok, Radio Zerima, oh yeah. Shoes and hearts. voice shorter. Now we're gonna hear Caetano Veloso with O Herói, The Hero. Nasci num lugar que virou favela, cresci num lugar que já era, mas cresci à vera, fiquei gigante, valente, inteligente. Por um triz não sou bandido, sempre quis tudo que desmente esse país encardido. Descobri cedo que o caminho não era subir num pódio mundial e virar um rico olímpico e sozinho, mas fomentar aqui o ódio racial, a separação nítida entre as raças. Um olho na Bíblia, outro na pistola. Encher os corações e encher as praças com meu Guevara e minha Coca-Cola. Não quero jogar bola pra esses ratos, já fui mulato. Eu sou uma legião de ex-mulatos. Quero ser negro 100%, americano, sul-africano, tudo menos o santo que a brisa do Brasil beija e balança. E no entanto, durante a dança, depois do fim do medo e da esperança, depois de arrebanhar o marginal, a puta, o evangélico e o policial, vi que o meu desenho de mim é tal e qual o personagem para quem eu cria, que sempre olharia com desdém total. Mas não é assim comigo. É como em plena glória espiritual que digo: eu sou o homem cordial que vim para instaurar a democracia racial. Eu sou o homem cordial que vim para afirmar a democracia racial. Eu sou o herói, só Deus e eu sabemos como dói. Eu sou o herói, só Deus e eu sabemos como dói. Eu sou o herói, só Deus e eu sabemos como dói. the blacked-out past. Weed spiraled through, dark green enough to be blue. When the mysteries we believe in aren't dreamed enough to be true. Some side with the leaves, some side with the seeds. Treetops nigh, rain of flowers, park grows dark, my swings are slowly die. But you and I will be undefeated by agreeing to disagree. No one wins but the thieves. So why side with anything? Rapaziada, chegando aqui o final do programa do lado de cá, eu vou me despedindo com a próxima música, que é Ray LaMontagne, se chama You Can Bring Me Flowers When I'm Dead and Gone. Então é isso aí, boa noite, continuem ligados aí que logo vem o programa Preto no Branco com DJ Pedrada, e fiquem na paz, boa noite e amém. Ok, gringos, good night and stay with peace for us. Nothing I can say. If you feel the need to go, I won't stand in your way. Sit and think, drown and drink, sing this sad, sad song. You can bring I'm dead and gone. has played his hand so cruel, there ain't nothing I can do. You say you lost your love for me, me my love for you. Sit and cry, say goodbye, sing this sad, sad song. You can bring me flowers, baby, when I'm dead and gone. I'm dead and gone.